Boa noite a todos e a todas. Viu, Bilibardi, como o pessoal respondeu? Eu quero cumprimentar a todos, muito especialmente a todas as crianças. Bem, criançada. Ao silêncio. Todas as crianças, todos os jovens, adolescentes, todas as mães, todos os pais, moradores, lideranças que estão aqui presentes. Não dá para nominar todos, né? Eu vou nominar alguns. Como é para o nosso secretário de Educação, professor Fábio Inácio, e dizer para vocês, Fábio, eu quero retribuir um agradecimento por você compor o governo, você engrandece o nosso governo. Você nasceu em Cubatão, se criou em Cubatão, estudou em escola pública, se formou em sociologia e hoje você é o secretário de Educação da Prefeitura de Educação que está comandando a grande revolução na política educacional jamais vista nessa cidade ou em qualquer outra cidade do Brasil. Então, meus agradecimentos muito pessoal a você pelo seu empenho pela educação. E, no especial, eu já tenho se construindo, reconstruindo o Platão. Quero cumprimentar uma hora aqui. Quero cumprimentar o nosso vereador, vereador das cotas, toda a sua humildade, com toda a simplicidade que te levou aqui. O pessoal ficou perguntando se é errado ou não. O que importa é o que você fala, o que é a essência do coração, e sua sinceridade, a sua humildade, deixou bem claro para todo mundo o quanto você é da cidade, tem amor por ela, pelo seu povo, e na condição de vereador, que não abre mandato, nunca deixou de ser essa pessoa humilde, simples, envolvida com a população da nossa cidade. Muito obrigada por ter hoje como grande defensor do nosso governo. Quero cumprimentar o mais jovem vereador da cidade, que é o Adeildo Eudoro, que ninguém conhece por Adeildo, é o Di, que foi meu colega de bancada, quando ele assumiu o mandato, estava no meu segundo mandato de vereadora, e um grande companheiro na Câmara, uma pessoa da cidade, cubatense, como tantos e tantos outros cubatenses, que tem origem nordestina. Seus pais vieram do Nordeste. Olha, né, gente? De Surubim ao Jardim, porque deve estar vazio lá em Surubim ao Jardim, né? Porque o que tem que ter nessa cidade, e os pais do Dinho, como tantos outros, vieram para construir o Batão, e nasceu aqui o Patês, que hoje representa a Câmara, e representa muito a Câmara, a juventude, a educação e o povo da cidade do Batão. Muito obrigada, companheiro. Para o nosso secretário de obras, que muitas vezes não conhece. Quando de tarde viemos aqui precisar as obras em dia de chuva, a questão do portão que tinha aqui, da tela de proteção, e que também cubatense é da cidade, e que foi um grande contribuinte nesse processo da construção desse projeto que nós hoje inaugurando. Eu quero dizer para vocês que alguns diziam, que é muito duro dizer isso, às vezes, dizer não ouvi, porque alguns diziam que nós estávamos fazendo puxadinho. Puxadinho foi o tempo passado. O tempo do nosso governo não é de puxadinho, não. É de transformação da cidade de Cubatão. Nós realmente fazemos obras de verdade. Não é puxadinho, não. E o Silvano Lacerda, que é o secretário de obras da cidade, construiu sua vida na cidade, comandou este processo com muita dedicação, com muito empenho. Aqui muitas mães que foram várias vezes ao gabinete, conversar, reivindicar, cobrar. Nós temos uma comunidade, eu sempre disse que a comunidade do Valdeiro é uma comunidade que exerce a cidadania ativa, participativa. Não é uma população que clica por criticar. É uma população que apoia, que está junto, que cobra e que se faz ser ouvida. Então, uma comunidade muito boa de trabalhar. Eu comecei e conheço a comunidade aqui há muitos anos, desde a época dos outros governos, da primeira UBS que tinha aqui, e é uma comunidade crítica. mas não é aquela comunidade que critica e também não reconhece. Então é muito, muito gratificante estar no Vale Verde, a gente percebendo as mudanças, as realizações que tem. Porque é algo que na hora que também tem que entender a gente, levanta a mão e fala, pode orar, eu estou do outro lado, estou defendendo, e então, isso é nós, é muito valioso. Quero cumprimentar aqui é o José Ramires, que está representando a diretora, é coordenador de escola. Vejam que é muito nobre. Começou agora, José Ramires. Quanto tempo? Aqui. Um ano. Começou no governo. Sabe por que é bom dizer isso? Porque quando eu comecei a chamar diretor, diziam que eu queria ser diretora. Se eu quisesse ser diretora, eu tinha o direito de ser. Eu fui aprovada em curso público, não fui? Eu não era preta, eu sempre estudei, trabalhei sempre aprovada em curso público, nunca entrei para o cargo político, nunca exerci nenhum cargo político. Um dos únicos cargos políticos que eu exerci foi a vereança que fui eleita e a prefeita que fui eleita. Eu nunca tive cargo de indicação. Portanto, se eu quisesse guardar meu cargo de diretor de escola, eu poderia, estudei escola pública, estudei com bolsa de estudo, e mereci e fui aprovada no curso. Mas não é esse o meu sonho mais. Era isso que eu fiz o concurso. O meu sonho agora é cuidar da minha cidade e vir de Cubatão. Então, isso não é possível na minha escola. Foi uma opção. Quero cumprimentar a nossa diretora, que, como ela disse, aqui ela começou de 5 salas de aula. 5 salas, e a comunidade realmente fica muito longe, né? E nós lutamos lá mais. Antes de você estar aqui, a gente tinha problema aqui de transporte para os nossos alunos, para os nossos estudantes. E você, como diretora, não só atuou como diretora da escola, mas como cidadã da cidade, junto com a comunidade, para ajudar a construir tudo que a gente está construindo junto. Então, assim, quero te parabenizar, agradecer. Nem sempre a gente converge em tudo, mas uma coisa é clara. Você gosta da cidade, gosta do bairro, é uma pessoa séria, ética, é uma pessoa comprometida, e isso é muito valioso para nós. O compromisso das pessoas que cuidam da cidade, que cuidam da educação. Isso, assim, você tem de sobra. Eu sempre te ajudei desde a época de vereador, no seu envolvimento muito especial com a educação. Em seu nome, quero parabenizar, cumprimentar toda a equipe da escola, todos os professores, inspetores de aluno, secretários. Cumprimentar a todos pela dedicação de dar dessa escola e de atuar como cidadãos, cidadãs da nossa cidade. Parabéns. Então, eu estava falando da Fabíola. Então, eu quero agradecer, cumprimentar. E aqui tem o professor também, o Fábio, que foi durante um período também, né, Fábio? Ficou na Secretaria de Educação, no período de férias do Fábio Nas, ajudou a construir essas políticas, portanto, fez parte dele, ajudou a construir políticas dentro do governo. E hoje continua atuando professor como educador muito tempo aqui em Cubatão. E cumprimentar uma cidadã, que é colega minha lá de 1900 Bahia, que é muito correta, muito briguenta, né? Hoje ela é orientadora coordenadora. Coordenadora de escola, aprovada em curso público também, no Recife, mora no bairro, briguenta, mas assim, dia, guerreira, séria, a favor do povo, e em seu nome ressaltar também, eu vou elencar a comunidade aqui, a comunidade Lula. Companheira Valdice, obrigada por estar aqui, professora, e como é que está de luta por essa cidade. Então, vou lembrar vocês, assim, tinham 5 salas antes. No nosso governo, não tem 3 anos de governo, nós temos pouco mais de 2 anos. E às vezes as pessoas. Tem tanta essa que, e nós também temos, que quer as coisas acontecerem muito rápido, né? Nós temos mais de 2 anos de governo, vamos fazer 3. nós temos nem 3 anos de governo. Tinham 5 salas. Hoje tem 13 salas. Porque tem refeitório, tem sala de artista, tem sala. 13 só são salas de aula. Quero dizer assim, novas 13 comigo, né? Por isso. 9 salas, mais 13 salas de aulas novas construídas. É como se nós tivéssemos construído 3 novas escolas que estavam aqui. Porque a população daqui sempre reclamou e sempre revigou, e eu acompanhei isso, quando não davam transporte para o Vale Verde. Lembram disso? Porque diziam que o Vale Verde era bairro de gente de classe média e que não tinha que pagar transporte. Quem foi para o Ministério Público e exigiu para o Ministério Público que o Vale Verde tinha direito ao transporte, porque é um direito de todo jovem, de toda criança do ensino fundamental. Não importa quanto ganha ou quanto deixa de ganhar, qual é o salário do pai, o salário da mãe, e o Vale Verde passou a receber transporte escolar naquela época. E não era a única vez depois. Transporte, veio ônibus, do ônibus veio ampliação do ônibus. Nós tínhamos um ônibus que circulava aqui, que parou por Pilões, lembram? Que vinha sempre lotado, punhado de gente. E aí só para fora, temos que ter um ônibus para o Vale Verde. E aí, quando nós unimos, mesmo com toda a dificuldade, nós tínhamos o pior pilote da região da Baixada Santista, que era a Pila Escabana, ônibus BKCAT, que não tinha cobrador, nada. Nós, em menos de 6 meses, mudamos o primeiro ano de governo e a crise, e uma grande crise em 2009. A receita, muito menor do que em 2008, que era do ano anterior, e com muita dificuldade que a gente tinha para governar. Mas nós mudamos todo o transporte público, colocamos o cobrador lá dentro do ônibus, a maioria mulheres, e demos muitos empregos, aumentamos o número de empregos na cidade, principalmente para as mulheres, que é mais difícil, temos uma cidade industrial, e infelizmente ainda tem gente que acha que a mulher não deve trabalhar na indústria. Mas mesmo assim, temos também no setor industrial, hoje temos até dentro das usinas um curso de capacitação de obra feminina para mulheres de pedreira, armadora, soldadora, que faz o curso e é empregada lá dentro das usinas. Então hoje, quem comanda o transporte municipal, e é o melhor transporte municipal da região, o único que tem a presença do cobrador, e muitas mulheres também são motoristas, porque não era justo. Cara, dirigiu o ônibus, olhava o retrovisor, guardou, tinha um deficiente para cuidar. Hoje nós temos um transporte que representa mais do que o melhor transporte. Representa respeito, dignidade, amor pelo nosso povo, inclusão social. Isso que representa esse transporte com ar-condicionado. Tem um lugarzinho, até cozinho guia, está lá. Então precisa entrar com o cãozinho guia, entra no lugar para o portador de deficiência, que tem um problema que não consegue enxergar. Ele vai conseguir entrar no ônibus, vai sentar e vai levar seu cachorrinho. É uma nova cidade, gente. Vocês ajudaram a construir, ajudam todas as vezes em que vocês se posicionam, em que vocês se colocam. Toda vez que vocês fazem isso, vocês sofrem. E o Vale Verde se falou, nós pagamos IPTU. Nós também somos da cidade, nós também queremos equipamento para a nossa cidade. Então, para realizar isso, eu quero chamar, não isso aqui de escola, porque isso não é uma escola. Isso é o primeiro complexo educacional que nós estamos inaugurando em Quartão. Creche para a escola, primeira quarta e do quinto ao ano. Complexo educacional, que era o que vocês pediram. Porque quando o filho passou, saía da quarta e ia para a quinta, lembra, vocês pediam, faz mais uma salinha, né? Põe mais uma linha. E aí virava o puxinho mesmo, né? Põe mais uma salinha. Mas foi esse olhar de vocês, essa luta de vocês, e que eu me orgulho de ter feito passeata junto com vocês. Fui lá junto com vocês, nessa luta, e que vocês olharam. É preciso isso. E é com esse olhar que hoje todas as nossas políticas de educação incluem creche, pré-escola, primeira, quarta, e quinta a nona série. Por que vocês olhar? Tanto é que lá no Parque de Linas, quem já foi no Parque de Linas, gente? Vocês viram como está lindo? O pessoal dizia, ah, não vai sair, vai fazer, não vai isso, não vai fazer. O Linas tá, saiu e é lindo. Vem pessoas em todos os lugares do Parque de Linas. Aí nós vamos entregar a primeira parte do Parque de Linas, que é a parte esportiva. Aí o pessoal falou assim, ah, por que entregar? Por que entregar quando está pronto? Por que não sei o que, não sei o que. Gente, então tem gente também que não do nada. E aí tem a pessoa que vai, que reclama, fundamenta, palpite, cajula, e a hora triste, não, nas horas boas. Mas tem gente que só reclama. Gente, sabe a pronto? Qual o problema de entrar, quadra coberta, campo de futebol, tirolesa, brinquedo para as crianças, playground, espelho d'água, tudo aquilo que está entregue hoje. Estava lá, aí eu já fechado. Nós entregamos a esportiva e vamos entregar que está previsto para ser entregue no começo do ano de 2012, no máximo até abril, que é cinema, teatro, sala de música, sala de multimídia, teleférico e aquele bondinho que foi doado para Colombo, que foi a Primeira Guerra Mundial que os alemães doaram para a cidade de 1914. Nós mandamos restaurar o bondinho. Gente, imagina do latão, o cinema, teatro, sala de multimídia, peça da alimentação. Tudo no avião do carro é lindo. Tudo de skate que tem lá hoje, vem os skatistas que disputam no Brasil inteiro treinar aqui, agora em Cubatão. E o pessoal vai falar assim, nossa, Cubatão é bonito, né? Porque antes o pessoal fala assim, ai, você mora em Cubatão? Nossa, você é prefeita de Cubatão? Ai, que idade! Olha, me pega até de surpresa, não sei o que é ser. Sabia, mas eu não sei. Cara, vem de ser, depois o pessoal falou que eu apareci, não sei o que é ser. Eu acho que você é prefeita de Cubatão, pra Poloída? Olha, peraí, olha não. Se você está falando da minha cidade, eu quero direito de resposta. Aí sai você assim, porque eu falei um monte. Aí no final ele falou assim pra mim, mas você não é corrida? Por que você tem que correr aqui e não corre lá? Eu falei, não, tem muita corrida, tem a Rota Atlântica, tem o motorista, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. E ele falou assim, e você acha que eu estou precisando de correr porque eu estou gordo? Eu falei, acho sim, gordo e vale gordo. Vai correr lá, correr na Rota Atlântica, lá em Cubatão. Então, gente, esse é o momento, desculpa se eu estou falando um pouquinho mais, é que a gente não consegue se conter dia a dia. Mas é preciso falar para vocês, da alegria de poder passar por isso. Porque estar perfeita é uma passada na minha vida, como a vida é uma passada. Nós não ficamos aqui para sempre, não é? Aliás, ainda bem que a vida é uma passagem. Porque tem gente que mal quer acumular tanta riqueza, rolar tanto dos outros, que a vida fosse eterna mesmo. Para toda a vida ele morresse muito mais como ele ia fazer, né? Então Deus é o que faz. Então, tudo é passagem. A nossa passagem no governo é uma passagem. Agora, tem coisas que não, é para sempre. Quando fechou o caixão, eu carrego. Minha condição de professora, que eu comigo, de cubatense, de cidadã da cidade, de mãe, de filha, de avó. Isso ninguém tira de mim. Isso ninguém vai tirar. Levo para toda a minha vida. Então, para aqueles que dizem, olha, gastou 50 mil de Parque de Linas, não foi 50 mil de Chegozava, mas é um jeito de uma homenagem, de dizer, ó, tá roubando. Roubando não, porque se tem governo, que o povo está vendo o que o dinheiro está fazendo, é esse governo. E nós temos todo o dinheiro, muito bem, por isso que tinha lá. Tem um vereador que fica lá berrando lá, sabe? Aliás, parece que ele me disse que Roberto, 1.200.000.000, o que ela faz? Qual é o que você faz? Precisa de uma cidade, né? Vê que a gente tem nova cidade. E não é 1.200.000.000, nós tivemos carga de seita. O dinheiro do município, a arrecadação do tesouro da cidade, 555 milhões, caiu. Chegou a ser 700 e poucos milhões no governo do meu antecessor. 700 e pouco no meu, 500 e pouco. Eu ministro a crise. Os problemas, a chuva, a falta de creche, escola, os problemas eu administro. O restante do dinheiro é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é sala de sapato, o seu emenda, deputado, o seu emenda do ministério, com esses recursos de muitos e muitos deputados, de vários partidos, porque fomos falar em uma cidade de Cubatão. E aí nós estamos ganhando muita praça, muita coisa na cidade, que nem com conta de tudo. Por quê? Porque nós estamos, os calçados estão agora com o pé quebrado, é porque estamos inaugurando com verbas e parceria. Aliás, vocês lembram que uma das parcerias aqui, que foi a UBS, foi dinheiro lá da Mariângela Duarte, lembra? Que foi doada, que ela buscou recurso e o prefeito Leblon realizou o projeto de construir o UBS. Eu lembro disso, foi o que eu fiz em 2 anos. A nossa Iama Platarão, sozinha? Não. Com esse grupo que está aqui, o Monge, que é nosso secretário, nosso procurador-geral, o doutor Ronaldo, que é o nosso auditor do município, o Luizinho, que está na Secretaria de Turismo, e com toda a nossa equipe, com o Luiz Oso, com toda a nossa equipe que trabalha junto ao governo. Nós fomos atrás do dinheiro que a gente perdeu na arrecadação. Porque perdemos muito, gente. Vocês não avaliam o quanto nós perdemos. Mas nós criamos o cartão de servidor cidadão, comércio, bambu, gerou emprego, aquela economia, criamos o comércio. E hoje nós estamos, a Uzi Minas está comendo o Centro Vocacional Tecnológico, que vai ficar pronto para os nossos jovens. Estamos discutindo uma parceria, inclusive, com o pessoal da Itália, de uma universidade da Itália. Vai ser entregue, que vai capacitar cerca de 900 jovens. Logo na primeira etapa, aqui o nosso Centro Vocacional Tecnológico. No nosso governo a gente está entregando isso. E isto é colocar o nosso jovem disputando esse mercado de trabalho tão competitivo. Os filhos de vocês, da sétima e da sétima etapa, olha aqui, esse aqui é o sétima e oitava série, receberam os notebooks. E só vou falar isso agora, até para vocês não ficarem cansados de mim, né? Em 2009, estava aquela crise toda, gente. E não era isso, não. O pessoal falava assim, ah, o que ela fez, o que ela fez? No primeiro, todo mundo era no transporte, todo mundo falando bem, falando bem. Passou 6 meses, o pessoal já viu, já o transporte foi absorvido. Aí chovia todo dia, chovia, chovia aqui, encheu. Na casa daquele nosso amigo, de como é o nome que é caneiro aqui? Que a rua dele enche. Casa da dona... Hã? Dona Lula. Uda, dona Ruda, dona Uda. A rua enche d'água, ela foi a primeira moradora, e ela recou, e aquele ano choveu, choveu, choveu, choveu. E era uma reclamação. E não dá para arrumar por cima, tem que arrumar por baixo, tem estrutura, é muita coisa para fazer. Mas hoje, quando a gente vê o que está acontecendo, nós vamos nos sentindo assim, mais otimistas, mais firmes e mais felizes, assim, como uma criança. Porque foi muito difícil no começo, gente. Caiu o céu, caiu em cima da minha casa. Então, hoje, estou muito feliz. Eu digo que entregar os notebooks abre espaço para o mundo, para as crianças. Dá para vocês imaginarem que lá numa palafitazinha, lá onde o Jair mora, lá na Vila Esperança, onde a pessoa mora no barraquinho, que tem goteiro, que tem cheiro de esgoto, que enche quando chove, que se tiver 3 filhos, 4 crianças no ensino fundamental, na escola pública, naquela casinha pobre, vai ter 4 computadores. Você sabe o que é isso? As nossas crianças. Dá para imaginar o que essa criança vai ser quando ela tiver 14, 15 anos? Primeiro porque eles aprendem muito rápido, mais do que a gente. Hoje a gente compra um celular, é tipo o filho configurar, né? E rapidinho eles entram na internet, eles passam nas... Eles aprendem, porque aqui a escola, uma cidade toda, já está implantada 3 torres, porque nós estamos implantando e nós vamos entregar até o final do nosso governo, mas acho que antes do mês que vem, até abril, espero, né, Silvana? E toda a cidade, porque assim, a boa parte das escolas já tem wireless, que é Wi-Fi. Rede sem fio telefone do computador. E nós estamos, então, na escola e perto da escola, ninguém paga internet. Mas nós estamos implantando a cidade digital, gente. Ninguém vai pagar internet por uma coisa. Gente, todo mundo vai acessar a internet gratuita. Isso é muito legal. Quer dizer, é aquela criança que vai poder estar conectando, falando com a prefeita, viu aqui as mães que eu estou vendo aqui, e o TV do Leite. Olha lá no Facebook, lá, já estou até vendo o filme de vocês. Olha aqui o que está acontecendo. Os filhos devem puxar todos os pais, né? Reivindicando no Facebook, no Twitter, coisa assim. E lá dá para descobrir a história, a geografia, o que está fazendo hoje lá na Grécia. Sabe o que, dá para fazer? Tem um programa, gente, minha filha que baixou para mim. Olha só, um programinha de tradutor. Eu fui para a China, não sabia que tinha isso. Fiquei na China lá, porque fui numa comitiva de empresários, passei fome. Porque eu tinha duas mulheres. Uma acompanhava porque ela era reata. E eu não ia sair na noite com 40 homens que iam comer, beber, tomar cerveja, comer grilo, comer aquelas coisas que comem lá. Né? E eu não conseguia pedir a comida, porque como é que eu ia? O pessoal não entendia meu inglês, que era ruim pra caramba. Não conseguia falar chinês. Minha filha achou no meu computador um tradutor que você digitava assim: eu quero comida. Ele traduz chinês, escrito, aí você fala, som! Ele fala, gente! Eu vou imaginar, essa molecadinha aí, os nossos filhos, as crianças de hoje, não vai nem fazer coxinha de inglês, não. Eles vão aprender inglês, espanhol, chinês, japonês, que é diferente, né? O próprio computador. Imagina se eu estivesse lá com o computador, ele ia passar fome, eu escrevia lá, gente, eu ia comida. Porque eu chegava e falei assim, alimentação, refeição, lanche, ninguém me entendia. Aí já estava assim, sabe como é que escreve? Você sabe, F-A, com um tiozinho, que é alimentação em chinês. Imagina que eu ia saber isso. É, que é mandarim, que é o que é utilizado lá. Então, hoje, nós temos assim, uma porta aberta para o mundo. E eu espero que os nossos jovens, as nossas crianças, utilizem a ferramenta, porque no futuro nós vamos virar o jogo da história. No futuro nós viramos o jogo da história. Vai ser assim: olha, onde é que eu vou buscar os melhores trabalhadores do mercado? Ai, lá em Platão, porque o pessoal é mega irresponsável. Aí você vai dar uma vez. Eu vou ser tudo lá. Então, gente, é essa cidade que eu já construí. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer muito a comunidade do Vale Verde. Tudo que eu pude, tudo que nós partilhamos ao longo de muitos anos, do que pude aprender com vocês e do que respeito essa comunidade, assim, pelo valor de ser uma comunidade ativa, participativa e que faz a cidade melhorar cada vez mais. Temos aqui algumas reclamações de asfalto que não saiu. Queria dizer que aqui esse asfalto que está faltando aí é uma emenda, e aí essa emenda faz parte de um recurso que a gente conseguiu fora, e aí tem um problema que tem a greve da econômica e de documentação, e aí o empresário diz que não termina enquanto não receber uma parte que ele está esperando receber. Mas no nosso governo, e foi prometido, e muito além, porque eu nem esperava isso, gente, juro. Mas é quando a gente diz que dá para fazer e que dá, sai de baixo, que eu vou para cima, eu te confere. Então, gente, é isso. Vai sair o que está faltando. Muito obrigada a todos. Olha, tem o projeto da Ordem dos Canais? Para quando a previsão? Eu nunca vou falar isso para você, sabe por quê? Porque eu, como preta, de primeira viagem, queimei minha língua com meu entusiasmo e a minha paixão um monte de vezes. Porque eu falo, vai sair agora para o seu lugar de chover. Como teve aquele ano que teve uma escola, a obra não ficou boa, não teve que arrumar, fazer de novo, teve isso. Então, assim, inicia, é isso aqui? Inicia a revestimento dos canais de drenagem do Vale Verde. Mas quando? Dezembro. Mas olha esse cara aqui, tá vendo? Agora, uma coisa eu quero dizer pra você. O mais difícil não é iniciar. É conseguir aprovar o projeto, conseguir o dinheiro, que era o que eu fazia quando era vereador, mesmo pros outros prefeitos. Conseguir o dinheiro, conseguir aprovar o projeto pra começar a obra. Tá tudo feito. Vai ser dado ordem de serviço agora em dezembro. Aí tu fala, hein? Fala, não. Fala de Silvana. Gente, obrigada pela carinha de vocês.